Oi, gente. Voltei. Voltei com o Wi-Fi. E aí? Fé que a gente vai conseguir fazer esse devocional hoje, hein? Me diz. Vai me dizendo aí se tá rolando normal, se o áudio tá normal, se o vídeo tá normal. Vai me dizendo. Vai me dizendo. Ontem ventou muito aqui em Niterói, então deve estar. As conexões devem estar meio abaladas. Mas vocês vão me dizendo aí se tá legal o áudio com o vídeo. Vai falando se eu não tô travando pra vocês. A gente vai vencer essa guerra do Wi-Fi hoje. A gente tem que vencer essa guerra do Wi-Fi hoje. Tem que estar tá bom, tá, gente? Tem que estar tá 100%. Não adianta assim, ai, o áudio tá não sei o quê. Tem que estar tá bom, tudo. Tudo tem que estar tá bom. O áudio tem que estar tá bom, vocês têm que estar tá me ouvindo bem, o vídeo tem que estar tá bom. Tem que estar tá tudo bom, tudo bom. Em nome de Jesus. Tá tudo 100%? Saiu o eco, vocês estão me ouvindo? Tem que estar 100%, como todos os dias. Bom, todo mundo tá falando aqui que tá tudo ok, que tá 100%. Continua assim, 100%. Tudo, sim, ouvindo bem, tá ótimo. Amém? Estamos vencendo? Gente, então tá 100%? Não tá com eco? Vocês estão me ouvindo bem, com clareza? Vai me dizendo, tá? Sim, muito melhor. Sim. Melhorou. Tá. Então, beleza. Então, tá normal? Fechado isso? Fechado esse assunto, então? Vencemos! Gente, não estava programado, tá? Não estava programado essa. Vamos vencer, Gabi. Vamos vencer essa aqui. Não estava programado essa atuação aqui de vencer uma guerra do Wi-Fi, mas já que vamos falar sobre isso hoje, vamos falar, vamos vencer. Show. Gente, então beleza. Então vamos. Vamos para o nosso dia. Não sei de onde travou, mas espero que você tenha orado aí na sua casa, tá? Então, beleza, vamos. Não vamos falar mais sobre esse assunto, né? Já vencemos o Wi-Fi. Eu não sei se vocês estavam ouvindo, tá? Se até onde vocês ouviram. Mas hoje a gente vai falar sobre guerras, né? Como vencemos as nossas guerras. Como a gente consegue identificar primeiro o nosso gigante e como nós vencemos, né? Como nós realmente declaramos quem é por nós. E, gente, eu vou desativar aqui um pouquinho o chat, pode ser? Mas assim. Ai, meu Deus, tem gente falando que travou. Gente, tá rolando normal? Eu vou desativar o chat aqui, senão eu não consigo. Tá, beleza. Beleza, tá normal. Tá. Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes pra gente falar sobre esse assunto, eu pedi pra vocês escreverem um pouco aí no caderno quais batalhas e situações que você ainda precisa vencer. Né? Quem nunca esteve no deserto, quem nunca enfrentou um dia difícil, né? Isso é comum e Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Então, assim, isso é algo que a gente vai provavelmente viver. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai identificar, ver como vencer, como a gente tem que se posicionar, o que que a gente tem que declarar, como agir. Tá? Então, antes de começar o nosso devocional, Vamos orar de novo, né? Vamos orar porque já estava travando lá o nosso vídeo, então vamos orar com calma. Amém? Amém? Amém. Pai, bom dia Espírito Santo. Nós te agradecemos por esse dia. Te honramos porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa certeza. O Senhor é a nossa confiança de todos os dias e em Ti está, Senhor, depositada toda a nossa fé. Não acreditamos na força do nosso braço, mas confiamos em quem Tu és, em quem Tu és, Senhor. Por isso, que nessa manhã o Senhor possa nos dar estratégias novas, ferramentas novas para nós vencermos os nossos gigantes. Em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Deus. Que a Sua glória esteja conosco, que o Seu Espírito Santo flua, flua em nome de Jesus. Declaramos a Sua glória, declaramos a Sua presença em nome de Jesus. Amém, amém. Então eu quero ministrar a música de hoje, que é a música Leão. Ela é uma música que eu escrevi ano passado? Não, acho que faz um ano e pouquinho. Eu queria muito escrever uma música que falasse da força de Deus, Ele como o leão da tribo de Judá, sabe? A minha fortaleza, o meu Deus forte, quem vai à minha frente, quem vence as minhas guerras. Então, ela é muito especial para mim. Por conta disso, por conta desse aspecto de ver ele como o grande leão, o Deus forte, o Deus que pode todas as coisas. Então vamos declarar isso essa manhã, amém? Abram as portas para que entre o rei. O invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugir aqui, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui, oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é confiamos em Ti. Já posso ouvir o seu rugido aqui, oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui, oh, em seu nome os gigantes cairão. Diga, meu Deus é o leão da tribo de Judá, a morte não venceu, ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá, não o vencer. Diga. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Diga, ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Que ele vem ao nosso encontro, que ele vence por nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã, declarar isso em Deuteronômio 3, 22. Abra sua Bíblia aí comigo. Hoje nós vamos falar sobre como vencer as nossas guerras, como vencer os dias difíceis. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Deuteronômio 3, 22. Amém? Vou esperar você abrir aí. Com calma. Deuteronômio 3, 22. Estão abrindo? Estão abrindo? Vamos declarar as nossas guerras. Deuteronômio 3, 22. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim. Não temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. Só esse versículo eu quero falar com vocês. Não temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. Vamos lá? Você pode declarar isso hoje? Não temerei, porque ele lutará por mim. Você pode declarar isso? Declarar essa palavra, crer nessa palavra? Eu quero falar hoje sobre o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje, sobre as guerras. Eu acho que a primeira guerra que a gente tem que vencer é a batalha na nossa mente. Sempre quando nós estamos em uma situação difícil, quando nós nos deparamos com um gigante, quando nós deparamos com um dia difícil, com um dia mau, nós temos que primeiro vencer uma batalha, que é a batalha na mente. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje é a batalha na mente. Por quê? Sempre vai haver a razão, a lógica contra a fé. Sempre vai ter a razão e a fé. Sempre a nossa humanidade, né, o nosso lado humano vai dizer, não faz sentido isso. Coisas que não fazem sentido, mas que para Deus faz todo sentido, porque nada é impossível para ele. Amém? Então, assim, o que que a gente pode entender disso? Por exemplo, Davi e Golias. Qual probabilidade, vamos lá, lógica humana. É sério que com algumas pedrinhas você consegue derrubar um gigante? Não. Não faz sentido. Não tem porquê. Não faz sentido um menino declarar e com algumas pedrinhas derrubar um gigante. Não tem como, certo? Então, Aí que vai começar as perguntas na sua mente, dentro de você. Tipo, como que você vai conseguir fazer uma faculdade? Não, porque você não tem dinheiro, você não tem condições. Como que você vai vencer, essa guerra dentro da sua casa? Não tem como, não tem possibilidade. Como que você vai vencer esse gigante dentro de você mesmo? Não tem possibilidade, não tem como. Então, assim, as perguntas dentro de você sempre vão existir. Sempre vão existir. De não, não tem como. Não, não tem probabilidade. Sempre vai existir isso. Então, uma das coisas que a gente precisa vencer é a luta na nossa mente. Eu quero abrir em 1 Coríntios 2,14, se você quiser anotar e depois você lê com calma. 1 Coríntios 2,14. Vamos lá. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque não são discernidas espiritualmente. Então, assim, primeira coisa, vai parecer louco. Vai parecer louco. As coisas que vêm do Espírito, as coisas que vêm de Deus, a palavra que Deus tem, como você vai vencer esse gigante, como você vai vencer essa batalha, sempre vai parecer loucura. Se parecer muito normal, não é Deus. Não é Deus. Porque ele não trabalha conforme a nossa lógica. Lembra que eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. Nós temos essa certeza de que ele tem o melhor para nós, mas sempre vai parecer loucura. Sempre vai parecer algo fora da realidade. Agora, uma das coisas que me chamou muito a atenção. Desculpa. Em Davi, é que quando ele chega, ele não tava. Ele nem foi lutar, certo? Lembra quem Davi era, né, gente? O mais pequeno da sua família e tal. E quando a palavra diz que ele chega lá no acampamento, e ele fala assim, porque ele foi entregar comida pros irmãos, certo? Essa foi a função de Davi até então. A primeira coisa que ele ficou indignado foi chegar lá e saber que ninguém tinha se posicionado sobre o gigante. E ele falou assim: ué, mas quem é esse gigante que tenta contra o povo de Deus? Ele fica revoltado. Um menino. Um menino. Primeiro, ele sabia quem era Deus, não quem ele era, não que ele podia fazer alguma coisa, mas quem Deus era. Então não importa se era um exército pequeno ou era um gigante. Ué, por que que vocês estão aqui? Ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era. Então, assim, a lógica dele, a razão dele não fazia mais sentido. Porque ele sabia quem Deus era. Então, assim, as coisas que Deus vai fazer quando você chega lá no campo de batalha, quando você começa a enxergar as dificuldades, as tribulações, você. Primeira batalha que você tem que vencer é essa daqui. É a batalha contra a lógica, contra a razão, contra as coisas naturais. Lembrando que, olha como que é legal. Tudo que a gente falou até hoje vai se encaixando cada vez mais em tudo que nós vamos falar, né? Assim, já que nós somos guiados pelo Espírito, já que o Espírito Santo de Deus nos guia, já que o Espírito Santo de Deus nos direciona, é Ele que nos leva. Então, assim, Ele vai nos levar, Ele vai nos posicionar na batalha em lugares que a gente vai falar assim: Senhor, não tem como. Você lembra de Abraão e Sara? Qual era a probabilidade humana de eles produzirem um filho? Eles tinham já mais de 100 anos, Abraão. Então, assim, e Sara era estéril? Então, assim, qual a lógica disso? Qual a razão lógica para isso? Não tinha nenhuma. Mas Deus fez. Então, assim, a primeira batalha que precisamos vencer é na nossa mente. A primeira batalha que precisamos vencer é na nossa mente. Romanos. Eu queria abrir aí com vocês. Romanos 4. Abre aí comigo. Vou esperar você abrir. Romanos 4, 18. Abre aí comigo. Romanos 4, 18. Abriu? Romanos 4, 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança, isso é muito louco, tipo assim, Abraão. Já começa assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, assim, Abraão acreditou, certo? Ele acreditou e viveu. E viveu a promessa de Deus. Mas, eu quero lembrar vocês também de uma palavra que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé também está muito relacionada à obediência. Você acreditar está muito relacionado a você obedecer. Essa loucura, essa coisa que sai do normal. A fé é a certeza do quê? Das coisas que vocês, que a gente não vê, mas crê. Então, a fé está totalmente relacionada à obediência. Lembra também, eles viveram, certo? Eles viveram a promessa. Mas Sara deu o seu jeitinho. Lembra que Sara começou a duvidar e falou assim: não, eu vou dar a minha escrava para Abraão. E aí entra algo complicado. Tipo, Sara falou assim: não, não, eu sei que Deus prometeu, mas talvez ele prometeu dessa maneira. É um filho, mas não vai ser um filho meu, né? É um filho meu, mas não é meu. Aí ela deu a escrava dela para se deitar com Abraão para ela engravidar. E ela engravidou. E aí tem uma das guerras que são maiores até então, né? De quem é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Eles tiveram, né, esse filho. E que hoje é símbolo de uma das maiores guerras até hoje. Então, assim, vamos viver a promessa de Deus? Vamos. Mas precisamos obedecer o que ele disse e ter fé. E mais que saia da nossa lógica, mais que saia do raciocínio, que saia do normal, do natural, a gente tem que acreditar e confiar, sim, que ele pode fazer. Sim, que ele pode fazer o sobrenatural. A gente precisa sair da nossa caixinha de que Deus tem que agir dentro da normalidade. Pessoas. Se você pegar a história de grandes pessoas, de grandes homens de Deus, todos eles viveram coisas sobrenaturais, coisas que saíam da normalidade, coisas que não teriam probabilidade lógica de acontecer. Então, assim, viver o sobrenatural de Deus também demanda uma fé muito grande, uma obediência muito grande. Então, assim, às vezes nós temos que vencer, a primeira batalha que nós temos que vencer é aqui. As nossas perguntas, as nossas dúvidas, os nossos pensamentos. Os pensamentos de que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu sou fraco demais, não porque eu não tenho persistência, não porque ninguém acredita em mim. Então, todos esses pensamentos, porque tudo, se você deixar todos esses pensamentos te vencer, você vai dar um jeito. Igual a Sara. Você vai falar assim: não, eu sei que Deus me prometeu isso, mas eu sei como fazer. Então eu vou lá e faço. E pronto, aconteceu a promessa de Deus. Mas você não vai viver a plena e perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente precisa, em primeiro lugar, vencer a batalha da nossa mente em dizer sim, eu não sou capaz, mas Ele é por mim. Então, com Ele eu venço. Se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, assim, a primeira batalha que nós precisamos vencer, e em nome de Jesus, a partir de hoje você vai começar a vencer, é a batalha da sua mente contra toda a normalidade. Me fala a coisa normal de você abrir um mar. Me fala se isso é normal. Você abrir um mar para, tipo, o povo passar sem molhar o pé. Isso é normal? Não é. Só que ou a gente olha para a Bíblia e acredita realmente que isso é verdade e que se ele fez isso, ele pode fazer muito mais sobre a nossa vida, ou a gente vai viver uma vida incrédula, ou a gente vai viver uma vida no raso, uma vida normal, comum. Então, assim, para viver, para vencer o gigante, para viver, para vencer coisas grandes, precisamos ter uma obediência e uma certeza grande, sabe? De que ele pode, de que ele pode. A gente precisa se posicionar em fé. Segunda Timóteo, anota aí, depois você abre, tá bom? Segunda Timóteo 1:12. Segunda Timóteo 1:12, anota aí, depois você abre com calma, tá bom? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, eu sei em quem tenho crido. Em quem tenho crido, não no que tenho crido. Eu acredito no meu sonho, eu acredito no meu sonho. Eu acho que mais do que acreditar no seu sonho, é acreditar no Deus que sonhou para você aquilo. Então, eu acredito que Deus pode. Eu acredito quem Ele é. É tudo sobre Ele. Ele pode. Ele é capaz. Ele me dá as ferramentas para eu vencer. Ele é a sabedoria que eu procuro. Ele é a minha resposta. Ele é. Ele é. Então, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Então, quando te perguntarem, ai, nossa, mas sério que não ainda aconteceu? Poxa, que pena. Sério que você ainda não recebeu seu milagre? Poxa, que pena. Aí, em vez de você se achar como vítima, você vai declarar, não, eu sei em quem eu tenho crido. Você não acredita na sua força, você não acredita na força do seu braço, você não acredita naquilo que os seus olhos enxergam, mas você acredita no que Ele é. E Ele vai te direcionar em todas as coisas. Amém? Então, em primeiro lugar, é vencer as batalhas da nossa mente. E lembra, gente, que é uma escada. É uma escada. Vamos lá. Para você confiar, para você acreditar em alguém, você precisa primeiro ter um relacionamento. Que é o que a gente tanto tá falando aqui no nosso devocional diário, certo? Então, assim, é algo que se constrói. Essa fé é construída num relacionamento diário com Deus. Se uma pessoa do nada para você virar e falar assim, se joga ali. Você, não, por que que eu vou fazer isso? Ela vai falar assim, se joga, eu vou te segurar. Você vai falar assim, não, desconheço. Não sei quem você é. Mas se alguém que você conhece, que você confia, virar para você e falar assim, pode se jogar que eu vou te segurar. Você vai o quê? Mesmo com medo, você vai confiar. Certo? Porque você sabe quem é aquela pessoa. Você tem confiança naquela pessoa. Então, assim, você só confia em quem você tem relacionamento, em quem você é íntimo. Então não tem como a gente chegar nesse grau de fé, grau de confiança, se a gente não se relaciona antes com Deus. Se a gente realmente não tem a certeza de quem ele é. Então, relacionamento gera confiança e a confiança gera fé. Quando você confia, quando você sabe quem ele é, quando você sabe exatamente o Deus que ele é e tudo que ele pode, você tem fé. E quando você tem fé, você move montanhas. Você vive o grande de Deus. Você vive aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram. Você começa a viver o extraordinário de Deus. Então perceba que é uma caminhada. E não tem problema se você vai dar o primeiro passo hoje. Não tem problema. Não tem problema se você vai dar o primeiro passo hoje. Mas é importante ter essa consciência de que nós precisamos disso. É uma base. Então, assim, para a gente vencer as batalhas da nossa mente, a gente precisa disso: relacionamento, confiança, fé e o sobrenatural. E vencer. Amém? Temos que ter essa certeza. Então, o primeiro ponto: vencer a batalha da nossa mente, vencer o eu, vencer as nossas vontades, vencer os nossos pensamentos. Amém? Segundo ponto que eu queria compartilhar com você: as armas do Senhor. Ah, Gabi! Então, qual arma eu vou usar? Abra lá comigo, em Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Abre aí a sua Bíblia junto comigo. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. E aqui a gente vai falar sobre a nossa uma das. Vamos lá, a gente tem muitas ferramentas do Senhor, tá? Muitas, né? Oração, enfim, tem muita coisa que é uma ferramenta. Só que eu quero falar sobre uma específica hoje, senão a gente vai levar muito tempo aqui, tá bom? Hebreus 4, 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Uau! Gente, a palavra de Deus é perfeita. Entende que a palavra de Deus é o nosso manual de vida? Então, vamos lá. A palavra do Senhor é a espada que nós precisamos. Declarar a palavra. Uma dica, né, para quem nunca assistiu, tem um filme chamado Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. É um filme muito, muito incrível e aborda muito esse tema, né, sobre a guerra e como vencemos a guerra. É incrível olhar e perceber como vencemos. O como de Deus. E o como de Deus sai totalmente também da nossa vontade. Quando nós estamos em alguma situação difícil, a primeira coisa que a gente quer fazer é usar o que a gente tem. Então a gente quer falar, a gente quer discutir, a gente quer botar na cabeça da pessoa, a gente quer não sei o quê, a gente, sabe? A mãe que tem um filho drogado. A mãe que tem um filho afastado. A mulher que sabe que o seu marido está afastado da igreja. Coisas assim, difíceis, intensas. Mas como então vamos vencer isso? Através da palavra de Deus. Não, Gabi, não, Gabi, não tem como. São as guerras invisíveis. A guerra que você não faz nada. A guerra que você gera em oração. Em oração e declarando a palavra de Deus, declarando. Tem um livro também muito interessante, eu acho que vende na internet também. Ele é bem baratinho, chama Orando a Palavra. orando a palavra. Esse livro, ele coloca vários textos da Bíblia te colocando como pessoa. Então, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, Gabriela, não serei atingida. Sabe? Declarando a palavra de Deus na sua pessoa. Então, assim, declare a palavra. A palavra de Deus diz que ela é viva e ela é eficaz. Isso daqui não é só um livro. Isso daqui não é um livro de história que você lê e simplesmente. Ai, que legal, Abraão foi muito. Nossa, muito legal. Nossa, abriu o mar. Poxa, que bacana. Não, isso daqui não é um livro que você lê, fecha e fala assim: ah, tá, beleza, hoje mais uma história. Não. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É aqui como diz em Hebreus, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela tem mais efeito do que qualquer outra coisa. Então, ela é luz, lembra? Lâmpada para o meu caminho. Ela é luz, ela te direciona, ela te dá as estratégias. Então, as estratégias que você precisa para vencer os seus gigantes está aqui. A força que você precisa para continuar nessa guerra está aqui. É a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela tem sim poder. Ela tem sim poder. Então, a palavra de Deus é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para vencer as nossas guerras. O que que Jesus fez no deserto? O que que Jesus fez quando ele foi tentado por Satanás? Ele venceu todas as tentações de Satanás declarando o quê? A palavra. Quando Satanás disse: ué, cadê a sua comida? Cadê a sua comida? Ué, você vai passar fome? Transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: não só a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, assim, como você vai vencer os seus adversários? Como você vai vencer os seus inimigos? Como você vai vencer os pensamentos que vêm contra você? Como você vai vencer? É através da palavra de Deus, é declarando quem ele é, o que ele pode fazer, como ele vence. Não é você ficar falando e discutindo e falando e discutindo. Não é assim, é assado. Você tem que agir assim, como uma pessoa chata. Mas uma mulher de oração, um homem de oração, vence as suas guerras no joelho. Vence as suas guerras no invisível, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. É no secreto, é no íntimo. É no joelho e falando: Senhor, vence essa guerra por mim. Vence essa guerra por mim. A sua palavra diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. E eu declaro que eu não serei atingido. Eu declaro. Então, declarar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, é a ferramenta que você precisa para vencer o como. Para como venço. Como eu venço, Gabi? Como eu venço? Declarando a palavra. Declarando quem é o seu Deus. Declarando quem é o seu Deus. Então se levante na sua casa e declare a palavra, declare um salmo. Declare a palavra. Ore a palavra de Deus. Ela é viva. Então se levante dentro da sua casa e diga mesmo: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que ele está comigo, e eu não temerei mal algum. Eu declaro isso porque ele é por mim, ele vence por mim. Declare a palavra, senão a palavra de Deus vai ser só mais um livro que você abre, lê, fecha e continua vivendo. E aí a guerra vai te destruir, os seus gigantes vão te destruir, porque você não tem a ferramenta certa, a armadura certa. Você não tem a arma certa. Então, o seu guia, o seu manual está aqui. É a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o que ele diz que você é. É o que ele diz que você pode fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é nele. É na palavra de Deus. Então anote aí. Anote aí a sua ferramenta, a sua espada. É o Senhor. É o Senhor. E o terceiro ponto que eu queria falar e expressar aqui hoje. Primeiro eu quero ler Efésios 6, né? Super conhecido. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Se você quiser anotar aí, daqui a pouco você abre com calma. E é importante também, se você quiser ler o capítulo inteiro. Isso é muito legal, gente. Se você quiser ir anotando os versículos e também depois ler com calma o capítulo para te dar mais entendimento, é melhor. Vamos lá, Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito um tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que mais me chamou a atenção nesses versículos? Em nenhum momento ele fala para você ir guerrear. Ele fala: resistir e permanecer. Quem vence é ele. Quem vai vencer a sua guerra é ele. Mas você precisa se posicionar e resistir. Posicionamento e resistir. Tudo o que a gente tem que fazer, Deus espera que a gente faça. Tudo isso. Ler a palavra, confiar nele, ter relacionamento com ele, acreditar quem ele é. Mas quem vence o seu gigante é o poder de Deus que está em você. Não foram as pedras de Davi que matou Golias, foi o poder de Deus. Mas ele pegou as pedras. Ele teve a fé. Ele estava pronto. Mas o poder, quem venceu é o Senhor. Então aqui ele fala: olha só, resista e permaneça. Resista. Se revista da armadura de Deus. Se revista da palavra de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. Ore, jejue, declare a palavra. E quem vai vencer? É ele, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então, quem pode? Vamos lá, um dos versículos mais conhecidos. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é por você? Quem é por você? Ele é por nós. Ele venceu o mundo e nós venceremos. Então, é tudo sobre quem ele é, o que ele pode fazer. Ele é por nós, então nós temos que resistir e permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Não importa quanto tempo leve, não importa o tamanho dessa adversidade, resista e permaneça. Porque ele é o Senhor e ele pode todas as coisas. Ele é o Deus da guerra. Ele é o Senhor das guerras. É Ele que vai à nossa frente. O problema é que a gente quer passar à frente de Deus e vencer sozinho. E vencer com as nossas armas carnais. O problema é que a gente quer passar à frente do comandante. A gente quer passar à frente do leão da tribo de Judá e falar assim: Deus, eu sei como fazer. E Ele vai deixar? Ele vai deixar. Ele não vai falar assim: volta aqui. Não, Ele vai deixar. Porque você tem o domínio próprio. Só que a escolha de viver o perfeito de Deus, o sobrenatural de Deus, Vencer é deixar ele ganhar as nossas guerras. Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, não é pela minha força. Tudo que eu tenho que fazer, eu farei. Todos os posicionamentos, a armadura, revestir, resistir. Resistir. Cabe a mim, cabe a você. Mas quem vence é ele. Quem tem o poder para vencer todas as coisas é ele. Quem pode todas as coisas é ele. Quem vence todas as coisas é ele. Então, o terceiro ponto que eu queria falar é isso. Ele é por nós. Então, como vencemos a nossa guerra, as nossas guerras? Nos revestindo da armadura de Deus. Declarando a palavra, declarando quem ele é. Fazendo a nossa parte. Cultivando o nosso relacionamento. Gerando coisas em oração. Muitas coisas, gente, que eu vivo hoje, são coisas que eu gerei em oração. Gerei em oração. Então, tem coisas que você não enxerga hoje, certo? Tem coisas que não tem possibilidade na sua mente hoje, certo? E o que que você vai fazer? Você vai gerar isso em oração. Lembra do profeta? Profetiza sobre o vale dos ossos secos? Profetiza. Acredita. Confia. Mesmo que esteja morto. Mesmo que não tenha possibilidade. Profetiza. Olha só, 2 Coríntios 10, 3 diz assim, 2 Coríntios 10, 3 diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as nossas armas poderosas de Deus. Olha como ele começa dizendo, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Para derrubar a sua lógica e raciocínio. Só as armas de Deus. Só a palavra de Deus. E acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando a cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Deus. Então, como nós vencemos? Não é com as nossas armas. Lembra da música? Assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Para o mundo, para todo mundo, parece que não vai ter mais jeito. Para todo mundo, parece que... O que você acha que as pessoas pensaram quando chegou Davi e Golias? Ah, você tá de brincadeira, gente. Esse Golias vai matar Davi em 2 tempos. Vai ser muito fácil. Então, a humanidade, as pessoas ao seu redor, as pessoas que não vivem pelo Espírito, provavelmente vão pensar que você vai ser derrotado. Que você não vai conseguir vencer, mas nós não vivemos nessa lógica. O que é loucura para o mundo. Mas confiamos e acreditamos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel sim para cumprir. Em nome de Jesus, não desista. Não pare. Não desista. Não desista. Não desista, não pare. Ele é por você. Ele vai te dar as estratégias. E ele vai te dar. Muitas vezes eu oro e digo assim, Senhor, me dá uma estratégia para essa situação. Para como lidar. E ele me dá. Entende? Que enquanto você viver pela sua lógica, enquanto você viver baseado no seu raciocínio, enquanto você ficar desesperado, você só vai se frustrar. Com o tempo, porque o tempo, ele desgasta. E você só vai pensar em desistir. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declare hoje, ele é por mim. Ele é por mim. Ele vence por mim. Então, se levante hoje. Se levante como um guerreiro do Senhor. Permaneça e resista. Permaneça e resista. Todas as ciladas, todas as vozes, todos os ruídos, todas as pessoas que vão dizer que você não vai conseguir, todas as pessoas que dizem que o plano de Deus não vai acontecer na sua vida, todas as pessoas que dizem que a promessa de Deus está demorando demais e que não vai se cumprir. Resista. Resista, permaneça inabaláveis. É isso que a palavra diz. Inabalável. E como persistimos? Como resistimos? Com a palavra de Deus. Se alimente, se alimente, se alimente, se alimente dia após dia da palavra de Deus, do alimento de Deus, para quando vier o seu gigante você saber como derrotar. Como derrotar? E sim, Jesus venceu o diabo nas tentações, no deserto. Na fraqueza da sua carne. Jesus era 100% homem, ele estava com fome. Você acha que não? Que Jesus não estava com fome? Jesus estava com fome. E Satanás, ué? Já que você é Deus, transforma essa pedra em pão. E como que você vai vencer o dia mau? Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da autoridade da palavra de Deus. Então declare a palavra. Declare quem ele é, declare quem é por você. E em nome de Jesus, os seus gigantes caíram e eu creio nisso. E quando tudo acontecer, quando o seu gigante cair, é dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. Esses dias eu estava assistindo MasterChef e eu não sei se a menina é cristã, mas a vencedora. Ela passou a temporada inteira e as pessoas falando assim: ah, essa daí vai sair. E falavam na cara dela: essa daí, pff, essa com certeza não chega na final. Ela passou a temporada inteira falando, todo mundo falava: ela não vai, ixi, essa daí, ela é muito fraca. Ih, não vai conseguir, não vai conseguir. É impossível, qualquer pessoa pode ganhar aqui, menos ela. Todo mundo falava, era tipo assim, unânime. Ela venceu. Sabe qual foi a primeira coisa que ela falou? Isso daqui, ela olhou pro troféu e falou assim: isso daqui é dele, por ele e para ele. Eu chorei assistindo MasterChef, pessoal. Porque eu achei, tipo assim, demais. Entende? Que a sua força não vem pela lógica. A sua força não vem pela razão. A sua força não está baseada no que as pessoas falam sobre você. A sua força está no Senhor, está na palavra de Deus. E se Ele te prometeu, se Ele te colocou, Ele nunca vai te dar algo que você não está, que você não vai suportar, que você não vai conseguir. Então, por mais que você não consiga acreditar em você mesmo, que você vai ser capaz, acredite nele. Acredite que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Que Ele é o Deus que vence todas as coisas. Ele nunca perdeu e Ele não vai perder. Então, maior é aquele que habita em nós do que aquele que no mundo está. Maior é aquele que te prometeu, maior é aquele que vive em nós, maior é aquele que habita em nós. Então, quanto mais de Deus você tiver, mais da palavra de Deus você estiver revestido, mais firme e inabalável você vai ficar. A fé não é a ausência do medo. Não tem problema você sentir medo. Mas quanto mais de Deus você tiver, mais o medo vai ser lançado fora. Mais destemido você vai ser. Então, enquanto o seu milagre não acontece, enquanto o seu gigante não cai, se alimente. Declare a palavra. Resista, resista, resista, resista, resista. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. E aí a sua mulher virou para ele e falou assim: ué, amaldiçoa o seu Deus e morre logo. Você não tá vendo tudo que ele fez? E olha que Deus permitiu Jó viver tudo aquilo. O diabo falou assim: posso tocar? Pode. Deus permitiu. Mas Deus sabia que Jó tinha força suficiente para vencer. Mesmo não tendo. Jó perdeu tudo, mas assim, tudo mesmo. E ele falou: eu sei que por fim o meu redentor se levantará em meu favor. Ele sabia que ele pode e que ele não ia abandoná-lo. Então, creia. e não desista. Firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa confiança. Então não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de jogar tudo pro alto e falar assim, não tem mais jeito. Ele pode todas as coisas. Então abra sua Bíblia todos os dias e declare. Declare. Declare, ore a palavra. Porque ele pode todas as coisas e é assim que vencemos as nossas guerras. É assim que vencemos as nossas guerras. Você crê nisso? Então, quando acabar essa live, eu quero te encorajar a declarar isso sobre a sua casa. Declarar isso sobre os seus filhos, declarar isso sobre o seu ministério, declarar isso sobre os seus sonhos, declarar isso sobre as promessas de Deus. E dizer: eu não vou parar. Eu venço as minhas guerras com as armas espirituais. Então, eu dobro o meu joelho e em ti, Deus, eu coloco a minha fé e a minha confiança. Porque o Senhor vai vencer por mim. É o Senhor que vê, é o Senhor que luta por mim. Então eu cansei de usar as minhas armas. Eu cansei de dar o meu jeitinho. Eu cansei de passar à sua frente e dizer: Deus, eu sei o que fazer aqui. Então eu quero as suas estratégias. Eu quero os seus pensamentos. Eu quero o seu direcionamento para vencer os meus gigantes. Amém? Você crê nisso? Vamos orar e declarar isso sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Pai, nós declaramos e selamos essa palavra agora, Jesus. Selamos essa palavra, Espírito Santo. Que possa ser uma injeção de fé muito grande em cada um de nós nessa manhã. Que todos os pensamentos que tentam nos destruir, nos derrubar, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Nós vamos vencer a batalha da mente. Nós vamos vencer todas as palavras que chegam contra nós, dizendo que nós não vamos conseguir. Nós iremos vencer, sim, porque nós vamos nos alimentar da sua palavra, nos alimentar de quem tu és e o que tu podes fazer. Nós vamos declarar a sua palavra, porque a sua palavra é a arma que nós temos. A sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E sim, declaramos quem tu és, Deus. Declaramos o teu poder. O teu poder, a sua força sobre todas as situações agora, Jesus. Porque nós sabemos e nós lemos hoje, Deus, que o Senhor é por nós, que o Senhor vence as nossas guerras. E em ti confiamos, Pai. Te entregamos as nossas lutas, te entregamos os nossos gigantes. Porque o Senhor que vence por nós é o Senhor que vai à nossa frente. E não vamos parar, não vamos desistir. Vamos permanecer firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Em ti, na sua força, no seu poder. E declaramos isso essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, na certeza de que a vitória virá. E ela virá por ti e para ti. Porque tudo, tudo, tudo é para ti, é para honra e glória do seu nome. E que todos que estão ao nosso redor, Pai, vão ver e reconhecer que grande é o nosso Deus. Que grande é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Declare isso. Declare isso sobre o seu dia. Declare isso sobre as batalhas que você tem enfrentado. Que Ele é por você. Sabe? Se alegre hoje, nessa manhã. Mesmo que você não consiga enxergar com os seus olhos carnais, se alegre. Se alegre. Se alegre nele. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? De que ele pode? Declare isso. Então hoje é dia de você se levantar na sua casa. Não é tempo de parar. É tempo de dizer: ele é por mim. E então eu posso todas as coisas. Amém? É assim que vencemos as nossas guerras. Amém? Mais um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amanhã, só faltam 2 dias para acabar nossos devocionais. Amanhã eu vou falar sobre adoração. Esse tema aqui eu realmente amo. Nós vamos falar sobre adoração. Então esteja conosco amanhã, chame mais pessoas, chame mais amigos para estarem conosco no nosso devocional. Eu vou postar uma foto agora lá no meu Instagram. Quero muito que você compartilhe aquilo que Deus queimou no seu coração. O que Deus abriu os seus olhos para você enxergar. E amanhã nós estaremos juntos. Juntos. Eu estou muito feliz de ter esse tempo com você. E glória a Deus pela sua constância. Glória a Deus pelo seu coração, pela sua fé. Amém? E que o Senhor continue hoje queimando no seu coração essa palavra. Que o Senhor, que o Espírito Santo continue te dando as estratégias e ferramentas certas para você vencer os seus gigantes. Estratégias, coisas novas, coisas frescas que ele tem só para você e que em nome de Jesus ele vai revelar a você. Amém? Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa e um dia de bênção sobre vocês. Beijo e até amanhã.